Chega a vencer, cê está começando, pode comemorar. Decadente já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar, é o decadente no ar. Decadente, cê está começando, pode comemorar. Decadente já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar, é o Decadentes no ar. Decadentes no ar, é o Decadentes no ar. Decadentes no ar, é o Decadentes no ar. Salve, salve, coelhada! Abertura Gaudéria, abertura gaúcha aí a pedido do Lisca. O homem tá mandando até na abertura do Decadentes agora. O negócio tá feio demais, moçada. Eu sou Jairo Viana, estamos aqui novamente após uma vitória. Que saudade, eu não sei nem comemorar isso mais. Eu perdi a boca de comemorar vitória. Ô, Billy, mas é bom demais. Vou começar por ele, Roberto Lopes de Oliveira Neto. Ele, dê seu boa noite. Ele que eu ouvi ontem no estádio, que o melhor programa do Decadentes foi com ele e Thales, falando bobagem aqui. Dê seu boa noite. Também ouvi a mesma coisa, eu achei que era uma pessoa que estava alcoolizada, mas então tinha mais do que uma. Jogo bom, enfim, a gente viu uma mudança de vontade dos jogadores, nem de técnica, nem de nada, foi de vontade mesmo, então esperamos que seja uma mudança mesmo, não seja um lapso daquele de morte, que a gente dá aquela respirada mais funda e depois morre, e que a gente consiga recuperar o caminho das vitórias aí. É isso aí, ontem a vitória deixou o Felisca tão feliz que eu achei até que ele estava cavando aqui uma vaga no Decadentes, assuntos aleatórios, falando de pinga-modes na entrevista. Eu falei, ele está cavando uma vaguinha aqui no Decadentes para começar a discutir de Pink Floyd, ataque do América de 57. Vou chamar ele, o nosso correspondente internacional, Felipe Deleucas. Dê seu boa noite. Boa noite. Eu queria falar que eu, na verdade, estou invicto, né? Todos os jogos que eu assisti no Reino Unido, eu não vi o time que eu estava na torcida perder. Então, uma culpa não é minha, se o América, infelizmente, abriu mão dos meus serviços, né? No período até novembro, né? Mas eu vou voltar para poder ganhar a reta final. Vai manter, e as três rodadas finais que eu tiver aí, vai ser para buscar que saia o título, porque com isso que tudo é possível. E essa camisa aí? De quem é? Essa camisa é do Wrexham, no time do norte do País de Gales, joga a terceirona aqui. Esse final de semana teve jogo, foi clássico contra o Shrewsbury e ganha vitória, fácil, 3-0, e assim, foi bem tranquilo. Foi um jogo bem legal, assim. Muitas ações. Qual a cotação da pipoca aí? Qual que tá a cotação da pipoca no campo aí? Cara, não vende pipoca lá. Os estádios, a comida geralmente é cachorro-quente, aquelas pies inglesas, né? Aquelas empadas, parece um queijo de torta, mas são tipo um empadão assim. Só que, se só traduzir o preço, vai ficar caro, né? Mas a comida no estádio geralmente é mais barata do que fora, viu? Então, isso é um pouco o surpresa que eu tô tendo aqui. Comida no estádio aqui, em geral, é mais barato do que fora. Eu acho que os clubes devem ter ingerência nisso. O maior impacto, a maior diferença foi em Inverness, que foi bem mais barato comer no estádio do que fora. Nos outros lugares, geralmente, é no mínimo o mesmo preço, assim. Mas, por exemplo, no estádio do Everton, a cerveja é mais barata dentro do estádio do que fora. O do Wrexham foi o mesmo preço. A cerveja era o mesmo preço, o refrigerante era o mesmo preço. A comida era diferente, então não deu para comparar. Não vendia torta fora, não a torta lá dentro do estádio, mas estava no preço dos outros estádios também. Então, não fez muita diferença, não. Vamos para o resumo do jogo. Já que um comentário, vende Coca Zero aí? Vende. Garrafa de 500. E barata, né? Comparado com o preço fora do estádio. Então, assim, o único problema... Thales Maciel e Lucas Deleucas meteram um atestado fortíssimo hoje, então vai sobrar para o menino Felipe fazer aquele resumo. O problema de resumir dois jogos é que terça-feira meio que se esvai um pouco na memória, né? Mas ele jogou mal para cacete. Basicamente, começamos errando vários passes em saída de bola. Um time tentou marcar pressão, mas acho que o sistema do Lisca ainda não tinha ajeitado ali. Acabamos tomando um gol, eu acho até uma bobeira do Ricardo Silva, daquelas que ele meio que abandona o jogador, consegue marcar livre ali. E depois a gente poderia ter voltado para a partida se o Davó fosse um centroavante minimamente confiável, né? O que ele não é. Ele perdeu um gol feito ali, poderia ter tocado, enrolou. Quando tinha a chance, meio que viu que o cara tinha fechado, ele foi errou a passada e conseguiu perder a chance de gol. Depois foi uma pressão ali, mas sem exatamente ter ataques de muito perigo. E como a escalação inicial foi ruim, as mexidas do Lisca no intervalo acabaram melhorando um pouco o time, principalmente a entrada do Watson, né? Foi quem conseguiu criar até uma finalização para a defesa do goleiro deles no segundo tempo. Só que ele, por exemplo, foi tirar o Davó e colocar o Renato Marques já com 45 minutos no segundo tempo. Então aí foi meio uma sacanagem, o time precisando ganhar e você deixa uma troca e faz exatamente quando não tem mais tempo para nada. É quase como se não tivesse feito, né? Então, foi uma derrota para o Mirassol, feia, porque o Mirassol também não é um time só organizado, não tem nada demais. Até poderia ter feito mais gols se o Delator fosse um outro centroavante melhor, ele perdeu dois gols. Então, o centroavante da Série B geralmente perde, não, nessa parte não está com isso, mas o centroavante um pouquinho melhor, a gente poderia ter saído de lá com um placar pior para a gente. Aí, para nossa sorte, né, o Éder foi suspenso, então uma das besteiras que a gente tem na zaga não pôde jogar. O Lisca voltou com o Elizari, né? E não jogou contra o Mirassol, não sabemos por quê. Tudo bem que quem saiu foi o Amaral, mas o meio de campo ali com o Ale, Juninho e o Elizari tem pelo menos uma pessoa que sabe tocar a bola, então melhora um pouquinho, né? E colocou o Rodriguinho numa ponta e o Watson na outra. E aí o time conseguiu, não deu muita chance para o Guarani, assim. Tomou as ações, conseguiu pressionar quando tinha que pressionar. Organizou um pouco melhor a saída, então não tomou muito susto, né, com a opressão do adversário. O Davos acabou não podendo trabalhar, o que pra gente é bom, né? O problema é quando a gente coloca o Davos sem trabalhar, que geralmente ele trabalha mal. Jogos igual de ontem, que a bola não chega, aí ele não compromete. Então, mas o time mostrou um pouco do que era o Lisca, né, de 2020. Marcando pressão, uma dessas pressão cega de bola, o Matheus Davó, ele conseguiu chutar errado, mas por sorte ela pegou no zagueiro e entrou, e aí o jogo ficou um pouco mais tranquilo. Depois teve uma jogada legal, um contra-ataque que o Watson faz um belo cruzamento, o Rodriguinho faz um gol de cabeça, bem bacana. Com 2-0, aí o Guarani já não tinha muito o que fazer, a gente conseguiu controlar o jogo sem dar muita brecha, e no finalzinho do segundo tempo, o Renato Marques conseguiu tirar a zica e fazer mais um gol, né? Então, talvez jogando uma pulguinha ali, se ele não merece chance, né, no lugar da Davó, que apesar de ter feito o gol, vai lembrar que é um gol dele em 6 jogos. Né? Então, ele não tem exatamente um bom aproveitamento, assim, pelos gols marcados. Né? Então, vitória de 3-0, Lisca doido, mandando até na abertura do programa. Confesso que eu preferiria que tivesse tocado um Vanderbilt, né? Muito mais aprazível, né? Mas tudo bem, essa música passa para legal o Lisca, pelo menos. E em entrevista, coisas legais, coisas meio aleatórias, de fato, mas mostra que ele está empenhado ali para melhorar, e tomara que ele consiga manter um pouco o pessoal da base. Eu gostei demais. Fez propaganda de barbeiro, falou de propaganda do governo, falou de tudo. Conversou, falou de tudo. 20 minutos, cada pergunta era 20 minutos. Cavou emprego no México. Cavou emprego no México. No Peru. Não, é porque no México ele falou exatamente do cara, do brasileiro, que tá levando os treinadores pra lá. Então, eu falei, nossa, eu quero. Gente, isso é bom demais, cara. Isso é bom demais. Mas já variou bastante, né? Porque a última entrevista do Cauã demorou 5 minutos e 20, considerando 1 minuto e meio que ficou sem nada. Só com aquele em instantes. Essa daí não teve nem um instante, já ficou, foi tudo lá dele falando. O Cauã também tem o carisma de... Não dá. Rolô, você gostou do jogo, meu querido? Gostei, mais do primeiro tempo que do segundo, mas eu acho que o time sentou no resultado no intervalo e se desconcentrou. Se tivesse entrado no mesmo nível que começou o jogo, dava pra ter feito mais uns 2-3 ali logo na saída pra ficar mais tranquilo. Ponto positivo que não tomou um gol, né? Dalberson tava ali e saiu ileso, então menos mal, demos sorte. E essa fratura, hein, do Dalberson, hein? Diz que foi no jogo, né? Do Elias, aliás. Diz que foi no jogo. No aquecimento, né? Parece que na hora que ele conseguiu jogar ainda, mas depois não conseguiu mais. Que loucura, bicho. Mas do quinto metatarso, acho que foi a mesma coisa do Everson, da Código de Barras. Isso demora, né? Não, demora. Fratura na mão demora. Porque a mão não tem como se mobilizar direito, né? No dedo é fácil, você mete uma tala aqui, mobiliza umas 2 semanas, você consegue voltar. A mão não tem muita mobilização, né? Então, dependendo da fratura, tem até que ter cirurgia. Então... Ah, não, tomara que não precise de nada disso, não. É porque no Instagram o pessoal da América só colocou fratura na mão direita, só colocou isso. Então, quer dizer, né? Não é no dedo, é na mão, né? É. Uma coisa que falou, na moto, até faz, pô, mas todo treino, o que aconteceu? Se ele conseguiu jogar, pô, tá de parabéns, porque também quando jogar com fratura na mão é difícil. E ele foi um dos melhores do time, né? Foi mesmo, jogou na partida lá, realmente ele foi muito bem, né? Realmente ele foi muito bem. Ele não tava com a mão enfaixada, eu acho, não. Pode estar. Não, pode estar por baixo, é. Tem bandagem, né? Você mexe a luva. Quando é aqui assim, você já... Não, eu falo ontem. Ontem ele não tava, pelo menos nas fotos que ele apareceu, não tava com a mão enfaixada. Pois é, que coisa engraçada, viu? E é uma pena que ele tava pegando uma sequência, né? Ele tava sendo o melhor do time, né? Tava pegando uma sequência. Ah. Uma pena mesmo. Mas acontece, né? É aquela coisa... Agora eu vou falar assim, eu ainda tô meio sem confiança no Dalberson ainda, mas ontem ele foi bem. Porque não teve giro, né? Mas a bola chegou pouco, né? Não, claro, mas assim, mas eu achei que ontem ele foi bem, assim, quando ele foi acionado, eu achei que ele foi bem. Agora... Ele não precisou fazer muito, o time do Guarani não ficou metendo bola na área, os cruzamentos assim, perigosos, então ele não teve muita chance de fazer aquele que ele erra mais, né? E acho, pelo menos é uma coisa assim, a questão de pé e saída, com o Lisca, eu acho que ele não vai errar, porque o Lisca tem outra visão. Então, acho que ele não vai forçar ele jogar tanto assim. Mas alguns erros técnicos dele não apareceram ontem, porque não teve muita exigência mesmo, teve muita demanda. Torcer para não ter, assim, o time do Lisca, às vezes, vai ser pouco exigido, vai ser uma bola mais longe, tudo. Não precisa ser tão bom assim para conseguir fazer a diferença, né? Mas realmente no jogo contra o Mirassol, eu acho que até vou dar até um spoiler do Bala aqui, eu acho que o Elias foi eleito, se não me engano, como o melhor jogador aí do jogo contra o Mirassol. Juntou realmente, um time muito fraco e ele defendendo tudo, não tem muito como fugir. Foi, é verdade. Agora sim, vocês lembram que no programa anterior eu comentei que eu esperava que realmente o Lisca levasse aí uns 3 jogos para ir arrumando o time. E fato é que, de cagada a cagada mesmo, só a entrada do Vinícius na terça-feira, né? Aquela ali ninguém entendeu, né? Aliás, ele explicou na coletiva que a ideia dele era ir com o Azevedo, como o Azevedo machucou, o pessoal soprou no ouvido dele que o mais próximo do jeito que o Azevedo joga seria o Vinícius. Será que não falaram com ele que muito próximo do que o Vinícius tem feito é o Azevedo que tá no banco, no departamento médico, ele entendeu errado? Porque falar que ele tá treinando igual o Azevedo não tem como, não, gente. Um jogador lento que já passou do auge e que não produz nada. É o mais próximo do Azevedo mesmo. Vai ver que tava o Azevedo lá deitado, lá fazendo um gelo, lá tentando resolver. Aí o Lisca apontou e falou assim, quem é que joga parecido com aquele ali? Deitado? É o Vinícius. É a única chance de ter falado que alguma coisa deu match assim. É. Tanto é que eu fui pensando, depois ele colocou o Rodriguinho, né? Então ele deve ter achado assim, não, o que eu posso colocar aqui que parece o Vinícius? O Vinícius jogou mal, é claro que ele não falou, ele chegou até, porra, vocês estão sacanagem, como é que vocês falam que esse cara aqui é o próximo jogador? Rodriguinho que fez um bom jogo na terça, mas ontem fez um grande jogo, hein? Gostei muito do jogo do Rodriguinho ontem. Então, o Bisca tá sabendo... De fato, usar ele. Gostei muito do jogo do Rodriguinho ontem. Agora o ataque pegou um gás. E agora, tanto é que os 2 gols de contra-ataque meio que mostram isso, né, cara? O time, a saída de bola ali ficou muito mais rápida. Se a gente tivesse o meio tão rápido quanto, aí, meu filho, eu acho que tava tranquilo pra gente subir pra Série A, viu? Mas eu continuo acreditando. Eu falei aqui na chegada do Lisca, eu ainda acredito. Mas já tá preparado, então, pra renovar com o Flávio? Nossa senhora, meu Deus do céu. O Rodriguinho jogando bem, você sabe, né? Para renovar com ele. Ah, você tá. Mas e o pior é que o contrato do Rodriguinho vai só até final de 2024, né? Não renova de novo, pô. Hã? Eu acho 25. Que não, cara. Eu acho que o Rodriguinho é 24. Encerra junto com o do Flávio. É só... Ah, não fala isso, não. É, ué. E renovaram junto, Jair. Ah, não, mas renovar junto não quer dizer que é o mesmo período, não, ué. É ou menos. Mas é, porque a camisa era igual, era a mesma camisa. Puta, não brinca não, bicho. É, não, não, e renovou com o Flávio porque foi cara, a renovação casada. A gente queria renovar com o Rodriguinho, com o Gustavinho. Nanaína, não. Botaram não, o Cláudio, o Flávio junto. Nana, dezembro de 2024. Do Flávio? Não, do Rodriguinho. Ah. Do Rodriguinho. Ô, gente, por que ninguém anuncia que o Flávio já pode assinar um pré-contrato com ninguém? Porque não vai assinar nem pré, nem pós, nem anti-contrato, não vai assinar contrato nenhum. Porque, espera, vai renovar com a gente, daqui a pouco é o Lincoln, você sabe, a gente vai, o Rodrigo vai jogar bem, a gente vai querer renovar com ele, vai pensar, vou renovar com ele, tem que renovar com o Flávio, né? Nossa aí senhora. Aí a gente vai renovar com o Flávio também. Quem falou que estava lá ontem? Ah, o Flávio grupo? Também é 2024 também. É, eu falei, eles renovaram junto já, eles só renovam junto. Não, mas não é 25, é 24. É, tipo, vai renovar os dois juntos agora. Nossa senhora, Jesus toma conta. Vocês me dão as notícias, gente? Que... A do Flávio é boa, do Rodriguinho fui eu que falei aqui. Já tô... me sopraram essa ontem, eu já fiquei chateado. Viu? Se o Tário estivesse aqui, ia falar, não sei o quê, Rodriguinho. Mas, assim, não é tão difícil de renovar, não vai? Não, é. O problema é só a condição. Esse aqui. É o pacote que vem isso aqui junto, é foda. Né? Isso aqui é foda. Puxa, o salário é baixo, tem interesse que não tem muita procura de outra pessoa, só tem um porém, que é um outro salário baixo que tem que vir junto. Nossa, não, tá. Puxa vida, que coisa triste. Oh. Tá certo. Gente, outra coisa. Tivemos a troca aí do Elias pelo Dalverson em cima da hora e tivemos uma troca planejada que era do Éder pelo Lucão. Olha, outro que fez uma grande partida ontem. Gostei demais. Enfim, um zagueiro, um chutador, né? Um rebatedor, no arrancador. É, ué. Não tem, bola que chegou para ele meio torta e rebateu e lá para frente cada um se resolva. E deu passe, né? Ele começou a jogar do terceiro gol. Foi. Ainda teve isso. Ah, muito, muito melhor do que o Éder. Assim, com a série B. Vai ser disparado, assim. Pois é, o pessoal já tá nos grupos aí, já tá pedindo uma dupla, Lucão e Júlio. Eu até que eu gostei da dupla Ricardo Silva e Lucão ontem, viu? Eu achei que funcionou. Não tinha batedor de falta, né? Com o Éder em campo, continua sem. Então, mas pelo menos bate. Pode colocar o Lucão pra bater, então. Pior do que o Éder, não tem como ser hoje. Mas o quê? Chutar, só você chutar a bola na janela da moça lá, velho. Nossa senhora. Gente, eu vou falar. Ontem o que me impressionou foi isso. Nós fizemos dois gols de contra-ataque, cara. Isso pra mim é uma novidade. Eu acho, eu nem lembro. O Arthur, se você estiver nos ouvindo aí, diga para nós quando é que foi o último gol de contra-ataque que nós fizemos, porque eu não lembro, não. O jogo com o Cauã não dava contra-ataque, cara. Era aquela transição lenta. Eu acho que o Botafogo de Ribeirão Preto lá na primeira rodada foi. Foi. Do Renato Marques. Isso aí é outra coisa, hein? Que coisa boa, Renato Marques, voltar a fazer um gol, hein? Tirar a zica do Juninho, né? Da avó também, né? Tirar, ó, quebrar a casca. Agora vamos ver se sai, né? Vamos ver se sai gol, né? Tá criando mais, né? É. Eles estão tendo mais chances também, o que é positivo. E o Lisca sabe usar melhor o atacante, assim. É, então, acho que é capaz deles terem. Eles vão, é aquela história. Agora que a gente vai conseguir ver se eles, de fato, são ruins ou não. Porque eles vão começar a ter mais oportunidades. A gente vai ver que um passa mais gol que o outro. Eu acho até que numa dessa o Renato Márcio pode reconquistar a posição. Porque o Davó, ele é mais rápido, até porque ele era ponta, né? Ele está se adaptando como nove. Mas ele, em geral, ele tem as decisões dele no ponta. Muitas vezes ele, por exemplo, a gente perdeu um gol contra o Mirassol. Ele tende a abrir, chutar, né? Ele não, ele podia ter chutado. Ele foi que estocar a bola pro Fabinho. E aí o Fabinho não conseguiu fazer o gol. Ontem teve um lance parecido, assim, pegou, ao invés dele chutar, ele tenta tocar, tenta criar uma jogada. Então, tipo assim, falta aquela coisa do centroavante mesmo. Pô, tá perto de mim, dentro da área, filho. É minha, eu vou chutar. Se você tiver, eu vou chutar. Renato Marques faz um pouco mais isso. Então, assim, vai, isso é mais propício para que saia mais gols, né? Então, vamos ver. Talvez ele ganhe a posição. Ou vou ficar alternando, né? O Lisca, acho que, como ele tá querendo também dar uma repaginada, né? Ele vai se vender agora como o novo Vojvoda, né? Eu entendi um pouco pela entrevista dele ali, que ele vai modificar ali as peças a cada jogo. Mas olha pra você ver, num começo de trabalho, ele tem que fazer isso mesmo, cara. Ele não pode confiar no, não, no, nos pré-conceitos da equipe fixa, vai. Ah, eu acho que testar. Sim. E a, não, essa parte eu acho que tem. Ele, tudo bem testar, até porque são três centroavantes bem diferentes. Você tem o Renato Marques, que é um pouco mais híbrido, que ele é, consegue sair um pouco mais, trabalhar, mas ainda é um definidor. Você tem o Davó, que é mais rápido, que deram conta, consegue jogar ali. E você tem o Jonathan, que é um poste. Então, assim, você tem três centroavantes de características diferentes. Então, jogos diferentes para poder usar cada um. É, ponta, bom, você tem basicamente um ponta, que é o Adson. Você tem o Rodriguinho, que mostrou que vai jogar de ponta. E depois você tem jogadores lentos que jogam pela beirada. Que são os 20 pontas. E eu não sei que jogo que pode ser produtivo você ter Vinícius, Acevedo, Fabinho jogando pela beirada. Mas o Fabinho, pelo menos, entrando no segundo tempo, ele mostra que ele é foi quando ele rendeu com o Cauã, né? Então, talvez ele possa ser uma opção ali para entrar, pelo menos. Cauã renovou, então quer dizer que agora, eu acho que agora passa a ser mais opção também, né? Sim. Vou torcer para ele conseguir ter mais chance. Né? Renovou ontem. Mas eu acho válido ele trocar. E, não há, e até porque, assim, com a maratona de jogos que vai ter, se ele ficar usando os mesmos caras, vai estourar. Então, é válido. A questão é só algumas peças que não pode já dar uma encostada, assim. Agora eu queria comentar com vocês uma coisa que aconteceu no segundo tempo. No segundo tempo, o Lisca mexeu no time de forma que ali no meio ele recuou o Alê e o Juninho, ele deixou o Juninho e o Alê como volantes mesmo, um do lado do outro, deixou o Elisário um pouco mais à frente. Pois é, eu acho que nessa hora aí o Juninho não entendeu nada. Eu fiquei com essa impressão assim que ele ficou mais perdido que segue em tiroteio, porque como ele não faz essa função há algum tempo, a gente perdeu alguma possibilidade de toque lá na frente e não ganhou poder defensivo também. Tanto é que foi aquele começo de segundo tempo ali que a gente ficou bem ruimzinho mesmo. O que vocês acham disso? Acho que eles claro que a gente estava ganhando um 0-0, um 2-0, né? Sim, mas eu acho que eles precisam de alguém para ficar ali meio que junto com ele. Não sei se ele estava meio desconexo com os pontas para tentar fazer o 1-2 ali. Você vê que ele entende que o 1-2 dele é muito rápido, né? Uhum. Ele é igual o Benítez. A bola vem para ele, já sabe onde que vai tocar e a pessoa, se não estiver pronta, vai levar nas costas. Uhum. Eu do posicionamento do Elisário, eu gostei. Eu acho que o que não deu certo foi a... Faltou ali... não sei, ficou esquisito. Mas assim, eu acho que esse tipo de coisa pode ser uma questão de treino. Muito embora o que eu faria no time de ontem seria trocar o Juninho no Felipe Amaral. Eu acho que é o que eu faria. Que entrou, né? Mal também, né? Entrou mal também, mas pelo menos o Felipe Amaral ou até o Alisson, eles têm ali um cacuete mais desse jogador e vai ser meio jogo do Santos, né, gente? Vamos conversar que o jogo contra o Santos não vai poder jogar como jogou ontem, né? Vai precisar do Felipe Amaral de fato, só para não ter o volante ali. Então, você vai precisar de uma saída rápida também, porque o time deles é mais velho, então você vai precisar de velocidade no ataque. Foi o gol do Renato Marques aqui. Eu diria até que, como o Alê também não dá velocidade, se bobear, o Lisca falou, né, que o Matheus Henrique joga no meio, meio que alertando, não é só lateral. Talvez seja questão de colocar o Matheus Henrique no meio, já que ele tem o Matheus Daniel Bosta para lateral. Daniel Borges, eu achei que é outro que fez uma grande partida ontem também, gostei. Fez uma partida segura, jogou simples, sabe? Não inventou subidas desnecessárias, jogou controlado e deu segurança ali na lateral. Eu achei que o Lisca mudou o jeito dele de jogar. Vocês ficaram com essa impressão também? Os dois laterais, na verdade. O Marlon é o que subia mais, mas eu achei que ele segurou mais os dois laterais. Sim, e dá para você ver que o Daniel Borges tem feito, na saída de bola, ele tem fechado ali, ao invés de colocar a saída com três, ao invés de voltar o volante, tá ficando os dois zagueiros e o Daniel Borges tem ficado ali para sair. Então, ele, de fato, tá ficando muito mais na linha ali. Então, talvez seja... Eu acho que, pô, como ele é mais oriundo de uma linha de quatro, talvez para fazer essa lateral que fique mais, ele pode confiar mais no Daniel Borges por hora. O problema do Daniel Borges é que ele não consegue, assim, se ele tiver que voltar o jogo inteiro, não vai dar conta, porque ele não ataca tão bem e a defesa dele acaba ficando esguarnecida se ele tiver que subir muito. Sim. O Matheus consegue fazer isso melhor. Se ele tiver um ponto mais rápido ali, o Daniel Borges também vai ter mais dificuldade. Mas ele é um lateral para recompor ali, desse jeito que ele quer, acho melhor. É que a história, o Daniel Borges não é que ele é o pior lateral do mundo, que é um lateral 5-6. Não é um assim, vai falhar porque não. Foi reserva do Diego Ferreira, porque o Diego Ferreira conseguia pelo menos atacar. Uhum. Bem, então assim, apesar do Diego Ferreira não marcar nada, ele pelo menos conseguia acertar o cruzamento de vez em quando. E o Daniel Bosch tem um pouco mais de dificuldade com isso. Mas ontem ele conseguiu até participar da jogada do gol, né? Ainda que tropeçando na bola, ele conseguiu participar da jogada do gol, do Davão. Então, é assim, a questão dele é a constância, né? Ele faz um jogo desse nota 6, 7, e depois ele faz um jogo nota 5, um jogo nota 4. Mas se o Lisca conseguir pelo menos manter ele assim, seguro, para dar um pouco mais de solidez ali, no lado do Watson poder... que é o lado do Watson, né? E o Watson ali sair mais e ter mais liberdade, beleza, tá tranquilo. E aí você pode colocar ali, igual se for o Matheus Henrique no meio de campo, poder dar o suporte pro Watson ali naquela beirada, você resolve os problemas. Então dá para fazer isso, né? Então é questão só de como ele vai trabalhar ali. Deixa eu ler vários comentários aqui. A gente já tá aqui há meia hora de programa sem ler nossos comentários. Lúcio Melo, e a base começa a mostrar o serviço mais uma vez. Estou começando a voltar a acreditar que a Série A é possível. O Guarani está nas cabeças no segundo turno e o Coelhão passou por cima ali, isso que é doido mesmo. Cubanaites está aqui falando, vamos comprar essa loucura e vamos derrubar o Carille lá em Santos agora. Tomara, viu, Cubanaites? Tudo que eu gostaria aí. Thiago Fuz, grande Thiago, Lisca no final do jogo levantou um sentimento, uma sintonia da torcida com o time que há tempos não tínhamos. Vamos para cima, vamos falar disso, hein? Eric Malaco está aqui com a gente também, Otto Moll, André Pinto está aqui com a gente, está falando que a torcida abraçou o time. Luiz Alberto está falando que a vitória mexeu mesmo com o Lisca. Roilson Isidoro está aqui com a gente também, está querendo sonhar com o título. Caio Gotelipe, Joaquim Botinha, Carlos Henrique, está falando que a atitude foi sensacional. Amaury Lopes, boa noite. Em especial, o melhor decadente da bancada, meu queridão sobrinho Rolon. Sinceridade, né? Deixa eu ver por aqui. Tá certo. Nepotismo a gente vem por aqui. Amaury, grande abraço aí. Cleverson Pimenta está aqui com a gente também, Rosimere Bigunha lá de Ubar. Zé Carlos Molineiro está aqui falando. E o discurso do Lisca pós-jogo? Fez propaganda de barbeiro, governo do estado, defendeu o treinador brasileiro. E foi uma festa. A Doutora Alvim está aqui com a gente falando, ó, Dalverson, 14 jogos, 25 pontos, 59%. Elias, 11 jogos, 13 pontos, 40%. números não mentem, né? Júlio César Pereira. Bom, você pode torturar eles à vontade, né? Porque se você for te colocar, enquanto desses jogos, o Dalverson foi responsável pelo placar positivo. Enquanto ele foi responsável pelo placar negativo. Aí coloca com o Elias, que conseguiu ser eleito campeão em alguns deles. Então, assim, não dá para comparar ainda, infelizmente. Boa noite, pessoal. A luz do candeeiro da coragem iluminou o Lisca. Colé Lucão, salve coelhada. Está aqui com a gente também. Só com o Serjão, lá do Só Acontece com a América. Boa noite, pessoal. Como é bom ganhar. Everton Teixeira está aqui com a gente também. Marcos Lacerda falando que a vitória chegou. Otto Moll está aqui perguntando se o Thales está no spa. Thales está com um pequeno desarranjo intestinal, mas na próxima semana aí ele volta, viu? Tranquilo demais. Augusto Rezende está falando que ontem o empresário do Rodriguinho estava lá. Sérgio Gandarello falando que o plantel continua fraquíssimo. Carlos Antônio de Paraupeba, boa noite. Espero que mantenha o Lucão na zaga, eu também gostaria. Thiago Abreu também elogiando Ricardo Silva e Lucão. Geraldo César falando de Rodriguinho. Chester Rodrigues está perguntando se o Thales está no spa. O spa. Só se o banheiro dele chamar spa. Aí ele está lá. Alberto Boechat dando um boa noite aqui. Júlio César Pereira falando que Daniel Borges até bicicleta deu. O passo do primeiro gol foi dele. Dentro da área. Aí, ó. Aí que beleza. Não, Lucas ele quem rouba a bola. Ele rouba a bola. Dá o passe pro. Agora não sei se é o Alisson Elizari, que volta nele. O Elizari, volta nele. Aí ele meio que tá meio tropeçando, ele consegue meio tropeçando, dar o passe pro Davó. O Davó chuta em cima do zagueiro e a bola entra. Bicho, não importa. Gol feio não existe. Feio não fazer gol. Eu só tava assim, a jogada foi legal. A conclusão é que deu mais sorte. Mas a jogada foi legal. Assim, o passe do Elizari foi legal. Ele conseguiu. Ele tava meio que tropeçando na bola, mas conseguiu ainda dar o passe certinho, o passe foi certo da bola, conseguiu acertar, né? Então, ele foi uma bela jogada que ele começou, que é ele quem rouba a bola, então mérito dele. Tá certo. Ô, gente, e no final do jogo, acabou o jogo, o Lisca vem até o pessoal ali do portão 6, depois vai lá no meio, busca os jogadores, cumprimenta o portão 3, depois vem cumprimenta o portão 6 com o time. Isso é bom, hein? O que vocês acham? Mudou, né? Você viu que os caras não estavam nem preparados para isso. Cara, mas isso eu acho legal demais. Sabe por quê? pessoal fala muito, ah, o Lisca é marqueteiro, mas é o seguinte, cara, marketing é vender uma ideia, né? O marketing serve para isso. Ele te vende a ideia de que você quer beber aquele refrigerante, de que você quer comprar aquele carro, de que aquela roupa vai te fazer se sentir melhor. E esse é o papel do marketing. Se o Lisca conseguir vender para a torcida e para os jogadores, principalmente para os jogadores, essa ideia, né, essa nova ideia, essa psicologia nova, essa mentalidade vencedora, para mim está tudo certo. Eu acho que é papel do técnico também fazer isso, né? E era um diagnóstico que a direção nem que sabia. O time, igual a gente falou, ano passado rolou aquele divórcio do time torcida. Uhum. E esse ano começou e o time não dava o passo, assim. E aí a torcida não vai. Você tudo fazer o agrado para a torcida começar a ter. E o Cauã, como não tem, tinha zero, é zero carisma, então não ajudou em nada a situação. E aí veio o Lisca. E eu acho que o Lisca foi um dos homens pensando até nisso, porque é o cara certo para conseguir chacoalhar o time, para conseguir dar uma injeção de ânimo neles e fazer de novo a torcida voltar a abraçar. E já conseguiu. A torcida já começou, já chegou abraçando ele. E aí ele pegou assim: olha, o abraço é meu, mas eu vou pôr em cima da cena aqui agora também, vamos lá. E aí passa pro time. E aí, de repente, e vai dar certo, porque se ele conseguir isso, e é o que eu acho que vai acontecer, colocar esse time e subir, no final do ano vai estar todo mundo celebrando com todos os jogadores, aí esquecer completamente que esse ano passou. Foi a bosta. Então, assim, e aí vai perdoar todo mundo desse ano. Então, se eu sou, por exemplo, uma das lideranças antigas do elenco, eu abraço isso, que nessa aí vamos junto, porque tô queimado com a torcida, minha chance aqui de reverter um pouco a situação ali. Essa aí a gente tem agora uma sequência razoavelmente difícil, que é Santos fora e Paysandu em casa. O time do Paysandu é chato pra caramba, hein? Esse time do Paysandu, acredito na vitória, mas eu acho que vai ser um jogo difícil demais da conta. E contra o Santos lá, gente, a verdade é que é o seguinte, a nossa situação nos obriga a vencer, mas é um jogo pauleira, talvez um dos mais pauleiras aí, do retorno. Eu acho que sim, e acho que é daquele tipo dos jogos que dá para ter um pouco mais de medo de quem será que vai apitar a partida. Isso é importante. Porque, até uma coisa que eu tava escutando em coisas de notícia, né? Uma coisa que o pessoal... parece que está tentando. Como tem a divisão de vendas, direitos televisivos, e tem dois grupos, quem vai subir faz diferença. Claro. Porque ele pode estar de um grupo ou do outro. Então, dependendo do grupo que tem preferência, por exemplo, de certo de mídia ou de mais torcida e mais apelo, pode ter mais preferência para subir, porque vai... Mas eu acho que na Libra não tem ninguém da B, não, cara. Acho que o Santos... O Salão é o presidente da Liga Forte. Pois é, mas acho que na Libra... Não, a Libra... Ah, o Santos, só o Santos. Santos. É verdade. Por isso que eu tô preocupado com esse jogo, porque... Sim. O Santos não tá numa situação muito boa. A gente é quem tá começando a chegar. É mais fácil tentar matar quem tá chegando do que... Então... Isso aí é papo sério, cara. Isso aí é papo sério mesmo. Porque isso aí tá... É a briga atual. É a briga atual do futebol brasileiro, essa Liga Forte... E Libra, né? Porque ano que vem a coisa já começa a valer, né? Não sei se vocês viram a entrevista do Marcelo Paz no Charla, falando exatamente sobre Liga Forte. Agora ele é o presidente da Liga Forte, né? O Salão acho que passou para ele aí. E, cara, o tanto de fake news, o tanto de coisa que os caras criaram em cima de um lado, já tá vendido. No... Cara, os caras estão jogando pesado. O pessoal tá jogando pesado. Passou o carro errado, né? Tinha que ter passado a presidência da SAF, não da Liga. Da Liga Forte. Mas pois é. Você ter do seu lado oposto Flamengo e Corinthians, você já vê que o negócio não vai ser do mais puro, né? Não, não vai, cara. Ali... Só, o Palmeiras está do lado de lá também. Né? Isso aí é outra coisa, né? Eu acredito que, por exemplo, hoje, dos quatro times do G4, três são de São Paulo. A chance de se esses três subirem, aliás, o Santos já está na Libra, mas a chance de se subir mais times de São Paulo, eles serem convencidos a mudar de lado, eu não duvido, tá? Mesmo tendo vendido parte, mesmo não sei o que e tal, porque a Federação Paulista sempre jogou junto, cara. Tudo, nunca teve Corinthians, Palmeiras, São Paulo, nada. Sempre que era para beneficiar São Paulo, eles jogavam junto. Então, né? E eles têm a dívida com a federação, porque se eles... O Thiago Garcia lembrou, não, gente, Corinthians é a liga forte, tá? Tá com a gente? Tá. Corinthians tá em cima do muro, né? Esse não, inclusive o Salão anunciou isso no dia numa outra entrevista que ele fez aí. Corinthians veio pra liga forte. Diz que falta só uma aprovação de conselho lá. Que não vai ter, né? Porque o conselho tá pedindo impeachment do presidente, então beleza, travou. Que dureza, né, bicho? Que dureza, cara. Você sabe que o Corinthians é um grande exemplo de como é que a bagunça institucional atrapalha o campo? Eu acho que é um puta de um exemplo disso, cara. Que coisa absurda. Porque o Corinthians, pensa pra você ver, em termos de capacidade econômica, o Corinthians está em São Paulo. Ou seja, tem muito mais grana disponível do que o Rio de Janeiro, sem comparação. É, tem muita gente, tem uma capacidade de levantar grana tão grande ou maior que a do Flamengo. E vive numa crise, cara. Que coisa impressionante. Não, você viu que a torcida de lá quer juntar uns Pix para pagar a dívida da Arena? Pois é, cara. Estranho. É difícil. Foi o quê? Eles vão começar a fazer mais Pix aí, né? Porque, tipo assim, se pagar o da Arena, vai diminuir a dívida, mas ainda vai ficar mais de 1 milhão, né? E aí agora contrataram o Memphis Depay com salário de 5 milhões por mês, quase. Então vai ficar um pouco difícil. É. Vamos voltar para a América, que a crise dos outros pouco importa para nós. Lucas Caetano está aqui falando, ó. Acho que era o contrário. O Borges era quem chegava melhor no ataque e o Diego Ferreira era mais de marcação. Não, o Diego Ferreira era tipo o apodido dos pobres. Ele corria. Não é que ele atacava bem, ele chegava mais no ataque, porque ele corria, né? Mas marcar nunca. Assim, até, não é que ele marcava bem, ele voltava. Ele era mais ou menos isso. Ele sabia correr de um lado pro outro. E como ele é mais rápido que o Daniel Borges, ele chegava agora. Ele é daqueles que tomava, conseguia tomar um drible e voltar para tomar o outro, né? Mas não é que ele desarmava o atacante. Tomar, vamos voltar para tomar o segundo, é sacanagem. Lucas Força que falou, Diego Ferreira era ruim de com força. Não, tá aí ainda, continua igual, não mudou não, gente, tá jogando. Francisco Silva, boa noite, Decadentes. Ontem, só lamentar a queda de produção no segundo tempo. Na minha opinião, muito pela manutenção da dupla imbestível. Valeu o resultado. Maurício Cândido, boa noite, Leto. Maurício Cândido está feliz que ontem ganhou um beijo do Thales. Olha que momento. Que momento triste de ver, na verdade. Dois barbados. Também foi um beijo de carinho na bochechinha, mas quase não deu, assim. Quase que os dois não conseguiram se encontrar. Gilberto Weber, Coelho dos Vales, presente. Saudação americana de Vila Velha. Abraço aí ao pessoal da Coelho dos Vales. Bacana demais o pessoal lá, viu? Carlos Henrique está falando que o jogo do Rio Santos carrega o clima do jogo do primeiro turno. A pressão da torcida será enorme. Era o jogo que o Renato Marques jogar para ganhar a casca grossa. Então, gente, em primeiro lugar, não sei se todo mundo está sabendo, está tendo caravana lá para Santos. Não sei, acredito que não há mais vagas. Acabou o primeiro ônibus, eles estão fazendo uma lista para o segundo. Isso, quem quiser aí pode entrar em contato com o Saci, o grande Guilherme Rios, vulgo Saci. Depois vou colocar aqui o telefone certinho aqui, ó. Deixa eu achar aqui. DDD 31 999887435. Guilherme Saci, R$200, pessoal. Ida e volta, pessoal que está saindo às 21 horas do sábado. Vão ficar na praia, vão para a Praia Grande no domingo, vão chegar lá de manhãzinha, vão para o jogo às 4 e vão voltar, beleza? 999-88-7435. Eu puxei esse assunto da caravana para dizer o seguinte, né? Para quem se esqueceu, o jogo com o Santos foi aquele que o Renato Marques fez aquele gol que deu polêmica na imprensa brasileira inteira, que o João Paulo lesionou e que ele fez o gol e tal, e aí os caras do Santos juraram ele, e agora é o jogo da volta. Então a nossa torcida está tomando todos os cuidados, tanto é que nem vai pegar praia em Santos, vai pegar lá em Praia Grande, um pouquinho mais longe. Vai ter escolta para ir para o jogo, né? Então, assim, são cuidados que precisam ser feitos em função do clima desse jogo, né? Então vai ser um jogo muito complicado, hein? Vai ser um jogo... E a repercussão aqui também, né? Não foi só na imprensa, não. O Juninho também repercutiu mal. Sim. Foi aquela polêmica toda, porque o Juninho descascou o menino e na entrevista, o Ale defendeu e ficou aquela situação lá, né? Eu acho que o próprio Renato Marques sentiu bastante aí essa, essa puxada de orelha que, no meu entender, foi desnecessária, né? Como é que vocês esperam desse jogo, gente? Eu espero o América um pouco mais fechado do que foi ontem, né? Eu também acho. Vai no contra-ataque e tentar... E aí o Lisca é muito inteligente quanto a isso. Nós vamos aproveitar do clima de Santos, né? Se os caras não estiverem vencendo, eles vão tomar vaia, vão tomar pressão da torcida e aí a tendência é nos ajudar. Então, amarrar o jogo para deixar o clima pesar para o lado deles e ver o que dá para o nosso lado. Eu vi Brusque Santos no sábado... Achei um time muito pesadão. Fiquei com essa impressão que o time, desde que eles jogaram contra a gente, eu achei o time mais pesado, assim, mais lento, sabe? Mais, mais, sabe aquele time mais boleirão, assim, que joga, jogando por baixo, sabe, esperando ali e tal? Então, eu senti um time realmente bem lento e bem pesado. Pode ser, não sei se o motivo da crítica ao Carille lá é esse, mas... O negócio é complicado. Eu acho que vai ser um jogo complicado. Mental, importantíssimo. A gente tem que ir lá com o psicológico muito bem pensado, né? 1-0 é goleada. Sofá Americano está perguntando aqui, ó. Renato Marques deve seguir para o jogo contra o Santos? Acho que sim. Tem que pensar. Não, seguir como titular ou seguir para o jogo? Ambos. Eu acho que tem que ir, ué. Eu também acho que tem que ir, não pode afinar, não. E se vê que não tá com cabeça para entrar em campo, não entra. Simples. Porque também é o seguinte, né, cara? Numa dessa também, ele expulsa um, né? Exato. Eu já conversava com ele ali. Disse que eu trabalhava o mental ali com ele. Tudo coloca, porque se o pessoal entra pilhado nele, começar a bater, você vai maneirar o pessoal ali. E, a não ser que o juiz esteja comparecido com a causa santista e segure o cartão, que vai... E é uma chance de mostrar, tipo assim, olha, eu faço gol também sem ser com o goleiro, igual que eu vou colocar aí que eu faço também. E é se isso. A cabeça estiver boa, você tem que usar isso contra eles. Pensa um jogo 0-0 ali, 30 minutos segundo tempo, o Renato Marques entra e consegue ainda ganhar um vermelhinho pros caras. Eu também acho. Eu acho que, de repente, se você for esperto, você pode usar isso a favor, né? Eu acho que é por aí. Sabendo que... E aí o Emerson Mascarenhas fala um negócio muito certo, ó. Tem que ir e já sair daqui com o espírito que vai tomar porrada até um ser expulso. É isso aí, entendeu? Acho que é meio por aí. O Francisco está fazendo aqui um contraponto, falando, mas se o América perder, vai querer humilhar, vocês não acham? Cara, se o psicológico estiver bom, paciência também. Paciência também. Perdeu, perdeu, pô. Já, o maior prejuízo já é perder os 3 pontos, já. Pior que isso, não fica, não. Já conseguimos os 3 pontos contra eles em casa. Então, assim, não vai ser... 0 pontos contra eles. É porque a nossa situação é ruim. Então, assim, de fato, perder lá pra gente é ruim. Mas empatar lá também é ruim. Então a gente tem que ganhar lá. Pela situação que a gente se colocou. Mas assim, então a gente tem que ir lá pra ganhar. Perdeu. Aí você vai levando a cabeça que tem ganhado do passando logo depois. Mas não tem muito. Não tem coré-coré. É chegar e fazer o nosso. Né? E acho que dá pra chegar lá e ganhar. Até por conta disso. O time do Santos, não, é um time totalmente rápido. A gente consegue. Demonstrou que conseguimos fazer jogo contra-ataque. Só vai precisar de colocar um pouco mais de marcação para ter um volante de fato. Mas é assim, deixando o meio de campo nosso, o meio de campo consegue marcar e consegue sair em velocidade. Ele precisa trocar peça, que o Guarani não faz isso, e o Mirassol também não fazia. Aí talvez a gente tenha uma chance de souber, já consegue até no primeiro tempo ali, fazer um contra-ataque, e aí sair é pressão para cima do Santos e jogar com inteligência para matar o jogo depois. Eu acho que sim, eu acho que é bem por aí também. Eu acho que é um jogo que o psicológico vai mandar muito. Marco Coutinho de Brasília. O Alisson de volante. Tomou um amarelo e já dá uma sapecada nos caras lá. Marco Coutinho de Brasília. Pessoal, acho que mais com um esquema de jogo, coisa que é essencial, o Cauã não conseguiu alterar a forma de jogar depois da bola rolar. O Lisca mobiliza os jogadores, torcida, com toda certeza. Eu acho que isso aí faz muita diferença mesmo, né? O Maurício está falando que o importante é não entrar com o Juninho. O Alê também vai ser visado no jogo. Acho que o Juninho não, mas o Alê talvez. Mas é igual eu falei, cara. Ele tem que entrar pensando que é para usar isso contra, entendeu? Se você entrar com o seu psicológico forte, puxa um cartão pros caras, velho. Deixa bater, pô. Paciência, entendeu? Tem que saber tomar porrada também. Nosso capitão não vai reclamar, então não tem chance dele tomar um amarelo de reclamação. Pois é, olha que coisa. Peraí, bom, que se escutar ali o Juninho não começar, aí talvez o nosso capitão seja o Alê, aí tem uma chance. Vamos para Bale Colatina? Mas só um comentário, a Lei e o Juninho vão entrar pendurados. Qualquer um dos dois que toma amarelo não joga contra o Paysandu. Não, mas estão pendurados, tem uns trocentos jogos também. Não, né? Mas pelo menos já está pendurado. Até então não tinha nenhum cartão amarelo. Tem 300 jogos que estão pendurados. Vamos para a Bala e Colatina? Vamos começar então com o jogo contra o Mirassol. Eleito via Threads. E agora, já que o Twitter foi derrubado aí pelo governo brasileiro, né, pelo judiciário brasileiro, nós temos que colocar nossa votação lá no Threads. Ganhou Elias com 52%, seguido de Ninguém com 44%, Adson com 4% e Alê com 0%. Felipe? Elias. Rolon? Elias. Vou de Elias também. Colatina contra o Mirassol. Ganhou Vinícius com 76%. Eu gosto quando passa de 3/4 de votação assim, porque é aquele que não deixa dúvida mesmo. Marlon e Fabinho com 10% e Davó com 5%. Felipe? Eu vou de Vinícius com a menção honrosa de quem chegou e cantou por Lisca. Acho que seria uma boa ideia colocar ele para jogar. Desconfio que foi o Jacobinho, mas eu prefiro. Pode ser. Rolou. Para quem contratou a nossa comissão técnica permanente, olha as cagadas que os caras fazem. Tá certo. Eu vou de Vinícius, que não teve jeito, gente. Mas que lástima. Um jogador que não rende nada, meu Deus do céu. Me já falaram, porque ele jogou no Náutico, jogou não sei onde, no Goiás. Aqui ele não joga nada, gente. Não. Jogou e entrou em campo, né? Porque nenhuma das torcidas sente falta dele, não. Que coisa triste, cara. Nossa Senhora. Bala do jogo de ontem. Eleito. Só um comentário. O Vinícius deve ser contrapeso de alguma coisa muito boa que tá por vir aí. Não é possível. Ah, nós vamos ganhar um estádio. Mas tem que ser. Pelo contrapeso ali, tem que ser. Vamos vender a SAF por uns 3 bi. Alguma coisa muito boa nesse nível, né? A gente fez para ajudar o Goiás. Acho que, na melhor das hipóteses, a gente ganhou um show de uma dupla sertaneja, Independência, no final do ano. Você tá doido. E aí, como contrapeso, nós mandamos o Mancini para o Goiás. Bom jogo, bala do jogo. Ganhou Lisca com 50%, seguido de Rodriguinho com 36%. Davó com 11 e Adson com 4. Eu achei que o Adson tem uma votação melhor. Felipe? Eu vou de Adson. Boa. Rolou? Lucão. Enfim, uma contratação que deu mais ou menos certo. Boa, Lucão. Foi bom mesmo, viu? E chegou aqui, ninguém queria. Ninguém conhecia. E não era a posição que a gente estava necessitado. Pior é que é. Eu vou de Lisca, eu acho que a mudança na. Eu acho que o que ele perdeu no jogo contra o Mirassol, de tentar ali fazer umas mexidas muito nada a ver, ontem ele entrou bem, mexeu bem, então eu vou de Lisca. Colatina do jogo de ontem, ganhou ontem você Ninguém. Você sentiu o dedo do Lisca? Ou ainda não? Não, senti não. Não? Nem sentirei. Não. Ganhou Ninguém com 50%. Seguido de Fabinho com 32%, Alê com 14% e Marlon com 5%. Felipe? Não vou de Ninguém. Vitória bacana, eu vou de Ninguém. Achei que você ia falar do Dalverson. Não, ele comprometeu. Vou esperar ele comprometer para falar dele. Eu não posso xingar. É igual tá meter o pau no Jô que nem entrou em campo. Mas eu acho que se o Júlio tivesse jogado ontem, teria sido igual. Porque no Paulo não chegou também. Que sacanagem. Rolô, quem que é seu pior em campo? A qualidade do ar mesmo estava meio ruim. Esse negócio das fumaças e tal. Mas que bota esquisita, cara. Qualidade do ar. Os caras foram ruim, ué. Tem opção Ninguém ali embaixo, você viu? É, você viu, né? Eu tenho uma vontade de votar no meu menino como Colatina, porque ele pegou os R$2 de desconto que eu ganhei na pipoca e derrubou entre o pipoqueiro e a arquibancada. Então, assim... Mas não vou votar no meu menino, não, coitado. Não vou fazer isso com ele, não. Eu vou de Ninguém. Eu acho que ontem... ele jogar a pipoca fora antes do desconto. É, pois é, mas, pô... Fazer valer o desconto, poxa. Ô, meu menino ontem chegou aqui em casa, ele chegou igual um menino de rua, cara. Ele chegou aqui, uma imundícia que você não tem noção, cara. Brincou demais ontem. Nossa senhora. Chegou aqui apagado e imundo. Tive que dar banho nele de manhã, porque eu não consegui nem acordar ele para dar banho. Bom demais. Falar isso, um elogio aos copos novos. Ah, é mesmo? Muito bem feito. Finalmente trocaram? Trocaram. Agora tem 3 modelos novos. Pô, só para eu poder... Um do Lisca, inclusive. Sacanagem. Você quer que compre um para você no próximo jogo? Ah, eu aceito. Legal. Também vou agradecer ao Serjão, Serjão do América História. Ontem ele me entregou alguns cartões que ele faz mensalmente aí para quem participa aí do financiamento coletivo do América História. Olha que bacana, ó. Equipe de natação do América de 1940. Olha, natação de inverno. De inverno. Ó, Moisés, esse card aqui eu quero autografar ele, viu? Outro que eu quero autografar, Dudu Pitbull. Olha lá, ó, legal demais. Tá, gente, acompanha lá o América História. América História é muito legal. Todo dia 30 sai um episódio novo. Um episódio novo, abordando um ano da história do América. Ó, reinauguração do Indepa em 1986. E ele que a gente brinca muito aqui, mas a gente sabe da contribuição que ele deu ao América também, ó. Olha o Colatina aqui, ó. A gente brinca aqui, fala da... Usa isso aí, mas deu sua contribuição aí, fez muito mais do que se deixasse por minha conta, virava o troféu Rafael Moura amanhã, inclusive. Esse sim, não contribuiu. temos esportes especializados? Não. Não? Não. E redes sociais, nós temos? Não, redes sociais também sumido, né? O time estava mal, os jogadores estavam meio escondidos. Ah, mas não é possível. Mas ontem nós ganhamos de 2-0 do Sub-20, com gol de Taulão Williams. Que pena, mas só sem o Lucas aqui para fazer esportes especializados, e sem o Com Quem Puder, que é o Thales, é foda, viu? Pô, é muito difícil acompanhar os esportes especializados, viu, doutor? É difícil acompanhar o... É difícil, esporte, cara! De onde eu tô, é difícil acompanhar o esporte normal, que dirá os especializados. O futebol tá difícil, dependendo do horário. Tá certo. Mas a Júlia teve no jogo de futebol americano que o América perdeu no domingo passado, disse que o negócio é de dar calma nas vistas. Não, infelizmente a infraestrutura do futebol americano brasileiro é bem fraquinho. Não, disse que é ruim com força o time do América de futebol americano. Ô, bicho, eu não saberia nem dizer, que eu nem entendo a regra daquilo, entendeu? Não, parece que os caras que jogam também não. Cara, sinceramente, viu? Vou falar com o seu negócio. Ó, é assim, ó. No meu entender de leigo, o futebol americano é assim. Todo mundo reúne. Aí se organiza de um jeito meio aleatório lá, aí um maluco grita, joga a bola para trás, um bicuda a bola para frente, sai todo mundo correndo para pegar a bola. No meu entender, é isso. É tipo um rouba-bandeira. É tipo um rouba-bandeira com os caras grandes, entendeu? Os caras patola. Basicamente não. Isso. É isso aí. Adriano Inácio está aqui mandando um abraço. Professor Jair, o homem é bom. Valeu demais, Adriano. Show de bola. Tamo aí, já. O Augusto tá falando que o Locomotiva rescindiu com o Coar, não é mais América. Ó, agora o Locomotiva não é mais América. Pô, que sacanagem. Sub-20 vai disputar semifinal com o Cruzeiro. Ô, Augusto, eu vou chamar você pra fazer os esportes especializados aqui, viu? Vem ser com quem puder aqui, viu? Estão diminuindo cada vez mais. Já não tem mais vôlei. Agora não tem mais futebol americano. Ó, desse jeito, daqui a pouco vão extinguir a nossa base. Vai ter que voltar a bocha. Time de bocha da América. Isso sim é o esporte. Qualidade. Bom, então isso. Eu quando fiz para a educação física, minhas pesquisas todas foram com bocha. Ah, que mané bocha, que jogo. Ah, então aquele chapeuzinho que você mandou foto do dia lá, aquele jogador de bocha purinho, né? Não, aquele é só o pessoal usa de vez quando aqui no estádio. É porque, talvez, você entende. Vou dar até uma dica para quem quer fazer educação física, porque quando você vai fazer pesquisa científica, você precisa de colocar um referencial teórico. Não existe pesquisa científica com bocha. Então, eu não precisava colocar, tipo assim, eu tinha dois artigos... Por que será, Rolando? Por que será que não tem pesquisa científica sobre bocha? Porque os jogadores são velhos, já devem ter todos morrido. E quando foram, eles eram jovens... Se tiver uma pesquisa, datilografada. Exato. Aí, tinha dois artigos científicos só que mencionava bocha. Um era, de fato, para terceira idade, e o outro era... Um foi escrito por René Descartes. Aí, eu li esses dois artigos no primeiro período, referenciei ele em todos os trabalhos que eu fiz até o final da faculdade. Tá certo. Inteligência. Bom, então é isso, moçada. Jogo domingão, 4 horas da tarde. Tem decadentes domingo. Haverá decadentes domingo, porque afinal de contas o jogo é fora. Beleza? Tamo junto. Boa semana a todos. Valeu, Rolon. Rolon já tá virando o quinto Beatle aqui praticamente. para a Liga do Nordeste. Tapando buraco geral e sendo elogiado em campo. É isso aí. Valeu, moçada. Grande abraço. Boa semana. Até mais. Valeu. Falou.